fugir. À beira do cais, quem me vê já me conhece. Sou tal que não se esquece que é do mar que tu virás. À beira do cais, tenho o meu destino agora. Estou sempre à espera da hora em que um dia voltarás. Há quem não ache acertado, mas a mim pouco me interessa. Que não é por vir aqui tu voltas mais depressa. Mas ficou-me este costume que até hoje não perdi. Já me conhece, sou a tal que não se esquece que é do mar que tu virás. À beira do cais, tenho o meu destino agora. Estou sempre à espera da hora em que um dia voltarás. Continuando a alternar provas em piscina com outras de maiores distâncias no Tejo, Joaquim Batista Pereira, em 1936, bate o seu primeiro recorde dos 400 metros livres no escalão de principiantes com o tempo de 5 minutos e 59 segundos. No ano seguinte, baixaria em 54 segundos a mesma distância. Em 1938, venceu a clássica prova de fundo, Travessia do Tejo, a Travessia de Sesimbra e a Meia Milha da Foz. Em 1950, nadou os 35 km que distam entre Alhandra e Lisboa em 5 horas e 4 minutos. Bateu ainda o recorde da Europa de longa distância e permanência na água com 26 horas e 12 minutos. Em 1953, bateu o recorde mundial da travessia do Estreito de Gibraltar e em 21 de agosto de 1954, bateria o recorde mundial da travessia do Canal da Mancha no Estreito de Dover. Joaquim Batista Pereira morreria a 22 de junho de 1984, com 63 anos, na sua terra natal, Alhandra. Agora que a chuva cai devagar fora e a noite vai devorar o sol e tudo fica em silêncio na rua e ao fundo ouve-se o mar, ouve-se o mar. God. nadador belenense José de Freitas foi sempre melhor em provas de fundo em águas abertas do que em piscina. Assim, entre várias vitórias, em 1962 venceria a 198ª travessia do Tejo, o Campeonato Nacional com Barbatanas em Peniche e a prova Alhandra Cais das Colunas em Lisboa. Rio Tejo de Lisboa, rua das praias do mar, onde os barcos de perto vinham de longe a chorar. Rio Tejo, Tejo Rio, pátria gaivota. Nas ondas dos falsos mitos, a brilhar no sol da noite, os nossos gritos. Mas teu nada, Rio Tejo, vestiu as algas de um dia e foi às praias do mundo mostrar a nossa alegria. Rio Tejo de Lisboa, sete colinas de vento, marinheiro que regressas liberto no pensamento. Podes mandar mil recados, rio que já foste mudo, porque estamos a chegar a tudo. Dos mil silêncios abriram grades no ar para podermos dizer: Rio Tejo, Tejo Mar. O maior feito do nadador português e do Clube de Futebol Os Belenenses, José de Freitas, que começou a nadar no Rio Tejo, frente a Lisboa, foi cometido a 16 de setembro de 1962, em que bateu o recorde mundial da travessia do Estreito de Gibraltar, com um tempo de 1 hora, 17 minutos e 38 segundos, marca que prevaleceu com o melhor tempo mundial durante 42 anos. José de Freitas passaria a ser conhecido pelo Golfinho de Gibraltar. Encontrar sua morada, fresca marzinha, verde de prata, maré alta, onda luzia, inspiração, amor exalta. Rides ao mar, esperança no ar, buscamos sorte na proa erguida, Cristo amigo afasta a morte. Sei que este mar pode acalmar ou estar bravio, posto afago, um quente trago aquece o frio. Viver do mar dá a pensar, é dor alida, vida que o peixe deixa na rede para a nossa vida. À beira Tejo, ergue-se a noite de mansinho, roubado beijo, olho sol, breve carinho. sente como o ciúme agita o Tejo. Rides ao mar, esperança no ar, buscamos sorte. Na proa erguido, Cristo amigo afasta a morte. Sei que este mar pode acalmar ou estar bravio. Posto afago, um quente trago aquece o frio. Viver do mar dá que pensar, é dura lida. Vida que o peixe deixa na rede para a nossa vida. Deixa na rede para a nossa vida. Retirado da competição, José de Freitas abraçaria a carreira de treinador durante 46 anos na popular SFUAP, Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, na Cova da Piedade. Em 1996, acompanhou a nadadora Ana Francisco aos Jogos Olímpicos de Atlanta. Homenageando a figura de José de Freitas, a Associação de Natação de Lisboa e a Câmara Municipal mantêm a prova José de Freitas Águas Abertas. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves aqui na Rádio Boa Nova, às segundas-feiras e sextas-feiras, a partir das 21 horas.